acreditar. Por tudo que vejo, por tudo que sinto, você está em todo lugar. Disseram que você mora tão longe, que só o céu é o seu lugar. Mas vejo na terra as águas chorando, fazendo os rios correrem pro mar. Sua voz, não tem mais amigo. Estou contigo até o fim. E quando tudo terminar, quero você todo pra mim. Abra um caminho no meu coração. Vejo a face de Deus. Nem o sol tem essa luz. Vejo a face de Jesus. Abra um caminho no meu coração. Vejo a face de Deus. Mudou de lugar. Antes era o céu, hoje o seu lar é o meu coração. Que mudou de lugar. Antes era o céu, hoje o seu lar é o meu coração. Impossível nisso acreditar. Por tudo que vejo, por tudo que sinto, você está em todo lugar. Por sua voz, não temas, amigo. Estou contigo até o fim. Quando tudo terminar, quero você todo pra mim. Abra um caminho no meu coração. Vejo a face de Deus. Antes era o céu, hoje o céu.